Ei, menino mal criado, preste atenção no que eu digo. Não obedece ao papai do céu, vou te pôr de castigo. Altíssimo da adoração, que é só os 10%. Da sua escola de malandragem eu fui expulso faz tempo. E os 90% serve pra te fazer notório e arrastar multidões de macacos de auditório. É, de uns dias pra cá, tô pensando em largar o rap. Só no dia que a vaca tossir, chover canivete. Vocês não contava com isso, mas tá de volta o meu clã. No mundo louco, que tem mais cobras do que o Butantan. Denunciando as mentiras, polêmico é o meu tremo. Os estrela tentou roubar, eu vim pra devolver a cena. Pra Deus que se fez homem, pra que o mundo não padecesse. Ironicamente, os homens padecem querendo ser deuses. Profetada, curandeirismo, dançante ou lúdico, depende de qual mentira que vai atrair mais público. Evangelismo que só atrai crente, isso é hilário. Pra encher seu belo templo, pescando em aquário. No templo, crente que tão certo. No deserto, João Batista. Vocês querem salva de palmas. E nós só quer salvar as vidas. A sua máscara caiu e acabou. E nas verdades você não acreditou. O que era culto você pensou que é show. É show, show. A carapuça te serviu, você usou. Entrou em tudo, mas não saiu, entrou. Ganhou o mundo mesmo te tragou. Já não se encontram mais adoradores como vocês. Eu, pessoalmente, tenho nojo desse mundo gospel. Os artistas cobram uma fortuna pra cantar nas igrejas. Vocês falam mal dos artistas que vocês pagam pra cantar. Falam muito bem de mim, mas não querem abençoar. E ainda diz que isso aí é evangelho de Cristo. Seu parâmetro de escolha é por vendagem de disco. Mas evangelho ou mais fama, qual será seu critério? Obrigado por não patrocinar meu ministério. Caso sério, dá ouro pros lobos em pele de cordeiro. Mas quando tem só pão e água, você chama os mensageiros. A gente vai na excelência com boa vontade. Falta dinheiro e condições, mas não vai faltar milagre. A fé que age no coração, coração humilde e sincero. Quem semeia em terra fértil multiplica o evangelho. Já vi mão de sapato furado, eterno velho, abrir a boca e exalar a essência do Deus eterno. Também vi vários artistas que leva delírio a plateia, que só conhece o Deus seja louvado do papel moeda. A sua máscara caiu e acabou. E nas verdades você não acreditou. O que era culto você pensou que é show. É show. A carapuça te serviu, você usou. Entrou em todo, mas no céu você não entrou. Ganhou o mundo e o mundo mesmo te tragou. Tragou. Muita gente pensa que a soberba foi inventada pelo homem. Mas bem antes do homem existir, Deus tinha criado um anjo. E esse anjo era lindo. E ele se cobria de pedras preciosas. Mas um dia ele olhou para o trono vazio de Deus e quis se assentar nesse trono. Havia um anjo perfeito, de aparência formosa, bela voz e se cobria de pedras preciosas. Tinha tudo, mas quis usurpar o trono do poder. Não é mera coincidência a semelhança com você. Arrasta um terço dos anjos da igreja com seu belo show, que te adora e gritam mais seu nome do que o do Senhor. Não é de se admirar que o seu brilho seduz até o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Mas Jesus com sua luz ofusca seu brilho impuro. Faz o anjo soberbo despencar de cima do púlpito. Cuidado com seu ego e sua fama medíocre. Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. A sua máscara caiu e acabou. E nas verdades você não acreditou. O que era culto você pensou que é show. É show. A carapuça te serviu, você usou. Entrou em todo, mas no céu você não entrou. Ganhou o mundo mesmo te tragou. Tragou.